Cultura FM, responsabilidade cultural. Acesse o site culturafm.com.br. A Porto Seguro acredita nesta proposta e apoia a Fundação Padre Anchieta a mantê-la e levá-la a milhares de ouvintes a cada dia. 333 Porto, o telefone fácil da Porto Seguro. O Mundo da Ópera. Vozes líricas e registros memoráveis, apresentados pelo maestro Walter Lourenção. O Mundo da Ópera. Aos sábados, 8 da noite, com reapresentação às terças-feiras, 21 horas, na Cultura FM. Sala de concerto, no fim de noite da Cultura FM. Um espaço dedicado às obras completas e grandes intérpretes. Hoje, às 22 horas, aqui no 103,3. Banquetto Musicale, o instrumental barroco. As obras para instrumentos musicais dos séculos 17 e 18. De segunda a domingo, 2 horas da manhã. Domingos, às 11 horas. Música de câmara, o repertório instrumental para pequenos grupos. Sempre aos sábados, às 15 horas. Cantilena, música antiga. O repertório ocidental e a formação da linguagem. De segunda a domingo, às 5 horas da manhã. Concertos do meio-dia. O repertório sinfônico com o maestro Walter Lourenção. De segunda a sábado, ao meio-dia, na Cultura FM. Discoteca Básica. Obras de referência apresentadas pelo crítico musical Lauro Machado Coelho. Discoteca Básica. Domingo, 8 da noite, na Cultura FM. Cinco horas, 59 minutos. Rádio Cultura FM, ZYD 820, 103,3 MHz, ondas curtas 49 metros, ZYE 959, 6.170 kHz, telefone 21823081, www.culturafm.com.br, emissora da Fundação Padre Anchieta, São Paulo. A Cultura FM apresenta Na Companhia da Música, um programa de Vicente Adorno. O cinema e o teatro estão entre as formas de arte que mais estimularam e ajudaram a preservar a produção musical no século XX. Muitos compositores se sentiram desafiados a colaborar para os dois e nesse empenho se superaram e acabaram criando obras que passaram a ser apresentadas com frequência por grandes orquestras do mundo todo, tanto nas salas de concerto quanto em gravações. Segundo o musicólogo inglês David Wishart, compositores eruditos viram no cinema e no teatro um amplo campo para experimentos. Wishart chama a atenção para a riqueza de fugas, cânons, passacalhas, scherzos e chaconas nos temas compostos para o palco e a tela, e para a influência principalmente do leitmotiv de Richard Wagner. Esse conceito wagneriano de fato inspira variações que ajudam a identificar personagens e situações, e a criar uma linguagem poderosa com base nas raízes eruditas das formas de composição. Entre os compositores que utilizaram essas capacidades com mais frequência e competência está o teuto-americano Kurt Julian Weill, nascido em 1900, falecido em 1950. Ele sempre foi basicamente um homem de teatro, mas o cinema não deixa escapar nenhuma oportunidade de também se apropriar da obra dele. Vamos ouvir primeiro a Sinfonia número 2 de Kurt Weill, de 1933, com os movimentos Sostenuto Allegro Molto Largo Allegro Vivace. Orquestra da Fundação Gulbenkian de Lisboa, regência Michel Sviercheski. Thank you. Ouvimos de Kurt Weill a Sinfonia número 2, movimentos Sostenuto Allegro Molto, Largo, Allegro Vivace. Orquestra da Fundação Gulbenkian de Lisboa, regência Michel Siewierczewski. Weill teve como mestres os compositores Engelbert Humperdinck e Ferruccio Busoni. O próprio Weill foi professor de virtuose como pianista chileno Claudio Arrau. Weill tornou-se realmente famoso com a estreia em 1928 de Die Drei Großen Oper, ou A Ópera dos Três Vinténs. A obra foi filmada em 1931 por Georg Wilhelm Pabst, o que iniciou uma infindável série de utilizações da música de Weill pelo cinema. Vamos ouvir os fragmentos Ouverture Maestoso, Die Mohritat von Mark Messer, Moderato Assai, Anstatt das Song, Moderato, Die Ballade von Angenehmen Leben, Foxtrot. Orquestra da Fundação Gulbenkian de Lisboa, regência Michel Siewierczewski. Thank you. Ouvimos de Kurt Weill, de Die Dreigroschen Oper, ou A Ópera dos Três Vinténs, os fragmentos Ouverture Maestoso, de Moritat von Machmesser, Moderato Assai, Anstatt das Song, Moderato, de Ballate vom Angenehmen Leben, Foxtrot, Orquestra da Fundação Gulbenkian de Lisboa, direção de Michel Sviatchevsky. Um dos melhores exemplos de aproveitamento das habilidades de um compositor de formação erudita no cinema está no belo filme The Red Shoes, ou Os Sapatinhos Vermelhos, de 1948, um desses clássicos que a gente não cansa de ver. Nele, uma bailarina é preparada para se tornar uma superestrela do balé, mas o coração dela balança entre o palco e o homem que ama. Vamos ouvir a suíte completa de autoria de Brian Isdell, que deu a ele o Oscar de 1948, com Orquestra Filarmonia, regência de Kenneth Alwyn. Thank you. O maestro Kenneth Alwyn e a Orquestra Filarmonia nos apresentaram de Brian Isdell a suíte completa do filme The Red Shoes, ou Os Sapatinhos Vermelhos, de 1948. E aqui termina esta edição de Na Companhia da Música, que teve produção de Luciana Monziro, trabalhos técnicos de Sérgio Ribeiro. Envie comentários e sugestões para companhia@culturafm.com.br. Obrigado, ouvintes, e até amanhã, às 18h. Este programa foi escrito e apresentado por Vicente Adorno. Na Companhia da Música é mais uma transmissão da Cultura FM de São Paulo.